quero dançar, sentir calor, bailar, sentir calor. E poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, vida, sorrindo à toa, vibrando de amor e paz. Você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri. Está ouvindo Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Coração.

Logo senti que havia algo mais. Você e eu, um beijo e um grande amor se faz. Você e eu, meu sentimento vai além de qualquer carnaval. Um beijo seu foi o suficiente pro meu corpo se render. E teu sorriso de depois me fez compreender. Difícil te esquecer. Meu carnaval jamais será o mesmo sem você. É infinito querer. Diz! Quando meu Eva passar e a avenida te receber, meu fevereiro. Seus defeitos, seu ciúme, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo. Deixar tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena. Te faço poema, te curo de amor. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. E então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. Imagino que você queira falar isso pra alguém, essa é a hora. Não. No final. Então você adormece, meu coração me empobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. E então você adormece, meu coração me empobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. E então você adormece, meu

É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza o e-mail do programa legal é, programalegal.radioestacao@gmail.com, corrijo, programalegal.radioestacao@gmail.com. Você pode fazer o pedido do seu oferecimento lá, com certeza, e na página oficial do Programa Legal no Facebook, que é facebook.com/programalegaloficial. E vamos de sucesso mandar exclusivamente para Grace Paz, para Brenda Moreno e Natália Emerick, também para Silvana Soares, para Manuela Perpétua, para o Anderson Emerick, para Wallace Chaves, para todos os graduandos de Estácio Nova Friburgo, também não me esquecendo de Jordan Chagas, e para todos, com certeza, que vai ouvir com exclusividade nas redes sociais. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar

É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza você ouviu a fundo aí, tá vendo aquela lua? Com certeza, com Exalta Samba, esse foi o sucesso de hoje. Agora, se tá tendo lua, eu não sei, né? Mas esse foi o sucesso do programa Legal, sua companhia na universidade. Com esse, quem vos fala? Com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Com certeza, juntinho com você. Oi, rapaziada. Eu sou o Bob Esponja, calça quadrada. Eu vim direto do fundo do mar pra curtir a rádio estação. E estou adorando. É muito legal. Com certeza, meu amigo, minha amiga ouvinte, Bob Esponja tá na área, com certeza, limpando aí o ouvido, com certeza, para você ouvir direitinho a Rádio Estação, a primeira universitária da região, e o programa Legal, sua companhia na universidade, que é novidade nas redes sociais. É isso aí, com certeza, liderando na audiência pelas redes sociais, a página facebook.com/programalegaloficial, e falta sua participação no e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com. Brasil! Com certeza, meu amigo, minha amiga ouvinte, realmente o programa Legal, não só ouvido por Nova Friburgo, mas por Cachoeiras de Macacu e cidades vizinhas, com certeza. E também, juntinho ao seu coração, o programa Legal, a sua companhia na universidade. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, aguenta coração, com certeza. E o programa Legal não é só ouvido pela região serrana e metropolitana do Rio, mas como todo o estado do Rio de Janeiro e demais estados, até estrangeiros andou ouvindo, porque eu andei recebendo mensagem lá na página, com certeza, facebook.com/programalegaloficial. Não sei quem foi o ouvinte de lá da Colômbia, mas andou ouvindo o programa Legal nas redes sociais, né? Pelo facebook.com/programalegaloficial. Então, o que você está esperando? É só curtir a página, com certeza. Esse programa Legal está sendo novidade nas redes sociais. Caros companheiros, é um prazer estar aqui, eu, o presidente, para falar sobre uma rádio tão maravilhosa quanto esta. É uma rádio especial, mora no fundo do meu coração. A Rádio Estação do Campus Nova Friburgo. Escutem que vocês vão gostar. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Se ele assinou embaixo, então temos que dar certeza, né? Com certeza, mas vamos seguindo adiante com esse programa Legal, sua companhia na universidade. Juntinho com você. E o programa Legal, você ouve pelo facebook.com/programalegaloficial. E o e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Programa Legal chegando ao final de hoje, de mais essa edição. E com certeza, na segunda-feira, programa Legal especial com exclusividade para você, com carinho desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todo o programa Legal especial de Natal aqui na Rádio Estação, com certeza para você. E com certeza o programa Legal de hoje vai ficando por aqui, e com certeza deixando os parabéns para Natália Emerick, que fez aniversário por esses dias, né? Mesmo, não recordei a data, mas foi aniversário ante recente desses dias. Então, parabéns, amiga! É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza, Natália Emerick, que Deus venha lhe abençoar e lhe dar muitos anos de vida, e que venha lhe conceder sucesso na sua vida, nos seus estudos e no que você faz, com certeza. E vamos seguindo ao final desse programa legal. Um forte abraço, amiga, e parabéns. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. E a cada amigo ouvinte, um forte abraço. Até breve. Até a próxima edição especial de Natal, que é o programa legal, a sua companhia na universidade, com esse grande amigo Flávio Viana, o grande amigo de todos. E vamos nos despedindo com um forte abraço e um beijo no seu querido coração. Até breve agora. Fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.